cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão descer sobre as nuvens o Filho do Homem com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vigiai em todo o tempo, pois não sabeis o dia nem a hora. Eu não sei quando será a volta de Cristo. Se é noite ou dia, só sei que é imprevisto. As trombetas vão anunciar o encontro triunfal. De mãos dadas subiremos para o lar celestial. Será dia de grande alegria, a espera se acabou. Todo aquele que foi fiel pode comemorar nas bodas com o Senhor. Para sempre nossos olhos vão contemplar as maravilhas que Jesus foi nos preparar. Mas para aquele que ficou só tristeza, pois esse é o início para tudo acabar. É pai procurando por filho, irmão por irmão. Tá cheio de gente na congregação querendo ao menos uma explicação. Onde foi parar o povo que era crente? Vivia cantando que bem de repente Jesus sobre as nuvens iria voltar. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eternamente vamos adorar.